Estou te esperando. Dói meu coração só de pensar que você pode me esquecer, que todo amor pode me esquecer.